Ouvi dizer. Eu nunca lhe peço nada, mas hoje vou pedir. O que é? Algum problema? Não, nenhum. É que tenho uma festa chique no sábado e não tenho nenhuma roupa adequada para vestir. Você pode ir comigo ao shopping? Preciso de sua opinião. Posso. Vamos ver quando. Amanhã na hora do almoço, está bem? O Robert tem um almoço na Câmara de Comércio e eu vou estar mais folgada. Ótimo! Eu soube que várias lojas do shopping estão em liquidação. Você sabia? É, ouvi dizer. Bom, né?